a escola profissional Epto Oliva tem vindo a angariar uma série de prémios a nível local, a nível regional, a nível nacional. Também tivemos um prémio a nível internacional este ano. E ontem aproveitámos também a convite do município para demonstrarmos dois daqueles que foram os projetos que tiveram mais prémios. Um que é o Pastorelho e outro que é o Gin, a que demos o nome de Bem Viver, e que são dois projetos com produtos endógenos, quer um quer outro, resultam do leite do sorelho, da ovelha bordaleira, e que depois foram planeados e foram projetados para, utilizando esses produtos, fazerem produtos inovadores e que depois foram reconhecidos a nível nacional. Por exemplo, o Gin foi um projeto que ganhou a Mostra Nacional de Jovens Empreendedores, foi o primeiro lugar a nível nacional. Na Mostra Nacional de Ciência foi a melhor escola profissional do país, foi o segundo prémio. Tivemos também na Mostra de Ciência a fazer a demonstração, portanto, foram projetos que realmente tiveram um grande alcance e que demonstram que realmente são projetos com qualidade, que a escola sabe fazer projetos com qualidade e que esta aposta da escola no empreendedorismo, na inovação, em participar em projetos, que é uma aposta, realmente que é uma aposta que tem sido ganha e que tem vindo a dar realmente grande visibilidade à escola e depois tudo isso tem resultados principalmente ao nível daquilo que é a valorização do ensino profissional.